coordenação do Centro Recife, eu tenho contato com eles. Ah, tá ok, obrigado, senhor. Nada. Eu pedi pra... Pra reestimar a velocidade, tem como manter a chegada? 6252? Negativo. O Chené 6258, direita pro A080 para o localizador. 080 é autorizado o receptor localizador 6258. O 6908, detonação de sequenciamento. Esquerda pro A020, limite ao localizador, desse manter 4000 pés, ajuste 1017. Rio 17, 4000 pés, esquerda 020, limite localizador, 6908. 02224, ainda número 5 na aproximação. Para ultrapassar o localizador, o novo limite é radial 300 de Salvador, desse manter o nível 050. Descendo para 050, reduzindo a velocidade então para 170. Pode manter 220, pode ser 2224, número 5. 9995 para o táxi, com 184 a bordo, 3:33, alternando o galeão. Será o 9975, 2:30 para o externo, complete LS, chame torre 1895. 1895, passar o externo. Cinema 6258, desça para 2000 pés, livre LS, ajuste 1017. Vai descer pelo site 6258, autorizado o procedimento. Bono 017. 6258. Azul 6908, reduza para 1709, tráfego precede, 1 hora, 7 milhas, Airbus 320. Desce agora para 3000 pés. Ajuste 1094. Correção, 1017. 3.017, está reduzindo 1709. 6908. Está fazendo mais correto, está pronto para o push? Mais um minutinho, senhorita, está reporta. Muito obrigado. 219, obrigado. Corre, Sideral 9975, estabilizar, trem embaixo. 9975, ciente, livre pouso, vista 10, vento 1,60 graus, 1. Livre pouso. Já pode estabilizar. 060, reportaria estabilizado. 6908. Passarei 2224, direita pro 070, permanece o limite. 070, permanece o limite. Série 2224 para o localizador, direita pro A120. Reporte estabilizado, desce e mantenha 4000 pés, ajuste 1017. Descendo para 4000 na pro A120, reportará estabilizado. Cené 6258, livre LS, chame torre 1895. 1895, 6258. Está no curso 6908. 6908, Liga LS, Chame Torre 1-1895. 1895, boa noite, 6908. Chené 6212, direita pro A050, novo limite é radial 300 de Salvador. Afirmativo, pro A50, limite 300 de Salvador, 6212. Gente, continua a aproximação, vai autorização em pouso, 6908. Guardando, 6908. 251, alterna 3395. 251, 23, assim, obrigado. 972, coordenando com a equipe de sol, tem uma aeronave parqueando no pátio 3. Assim que a mesma liberar a cauda, tem livre curso, chama o táxi. Sim, a gente coordena com o pessoal de solo, a terceira nave que está estacionando. Reporta para o táxi, 5973, obrigado. 109. Afirmativo, descendo para o 050, já está mantendo 159, mas o 6212 é de 0. Controle Salvador, Morante, 09482. 9482, chega da Mari, desce para o 050. 050, aguardando para o possível durante. Pode manter a chegada. Perfeito. Azul 2774, chame Ilhéus 1201, serviço radar encerrado. 201, Azul 2774, boa noite. Boa noite, Alfa Kilo Pátio 3. Mantenha a posição na Kilo, aguardando para prosseguir. A aeronave da Rio vai iniciar o push no 6. Swelling. Série 2224, adição para 2, no PES, ajuste 107, liderança, próximo localizador. Descendo para 2000, reportará no localizador 2224. Voo 9532, eu chamo o centro Recife em 1251, altera 13395. Chamando o centro Recife em 251, altera 13395, voo 9532, boa noite. CNE 6212 para o localizador, direita por 140, reporte estabilizado, desça para 3000 pés, ajuste 107. 940 pro LOC para do posicionamento no PAD, mas tanto a Rio, tanto a Federal quanto a Oceanet que está livrando agora vão parquear no 3. Tá, sim, então está iniciando aqui o 6932 na posicionamento. Sim. 098, por gentileza já possui nossa autorização para Natal. Sim, de não bloquear alta. Positivo. Dá espaço só pro Rio fazer o push, tá? Bom, a aeronave da Rio já iniciou o push. Se eu tiver condições de contato com o balizamento, não interferir, você pode prosseguir pro pátio, ok? Tá bom. Salve, Salvador, muito boa noite, 6258, Libro. Boa noite, 6258, prossegue Alfa Kilo, pátio 3. Fique atento ao sinalizador no pátio 3. Alfa Kilo 3. 6258. Solo, voo 1098, por gentileza, senhorita, já possui nossa autorização para Natal. Sim, a matrícula? Voo 1098. Para Natal, Serra Bravo Golf, Serra Golf, e afirmo, só confirma o nível solicitado. Pela nossa navegação, temos o 410, mas se a senhora tiver outra marcha, a gente aceita. Não, eu não tenho nenhum ainda, eu vou só coordenar com o centro para checar o nível autorizado lá e já faço a cópia pro senhor, ok? Sempre na sua escuta, se quando tiver pode chamar que eu tô na próxima cópia. Prepara pouca cifra. Pouca cifra, obrigado. recolho imediato foi liberado, 9-5? Afirmativo, senhor. Autorizado, alinhar, manter, ficando falta de decolagem assim que a pista liberada, hein? Sim, alinha e mantém aguardando. Azul 6908, solo 843, liga direito, chamo 219, solo. 219, azul 6908, vai. Nove, vento 150 graus, 8 na livre decolagem. Livre decolagem, com 9995. Barulho startado. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1017, tem um bom voo, 5972. Frente, Índia, ponto de espera, quando pronto, 18.95, 1017, 5972, obrigado, bom trabalho, senhor. Azul 6908, que está ali, boa noite. Boa noite, 6908, prossegue de Alfa, quilo, pátio 3. No pátio 3, fica atento ao sinalizador para o parqueamento. Eu e táxi Alfa, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 6908, boa noite. Voo no 098, cópia. 2 mil perto, está de 8-0-1-7, reporte localizador, livre alerta. Via Mare 2017, reporta estabilidade 9408. A esquerda, pelo 1-0 até Natal. 5-1-0-5, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado nível 4-1-0 para Natal, São Gonçalo do Amarante. Decolando a 10 com curva esquerda, cumpre o perfil da PUCA, transição de passo, uniforme Zulu 1-0 e a 9-0-0 até Natal. Transponder 5105, o controle de saída 120.8, voo 1098, posição 6. Gente, chama quando pronto para o push. Repassarei para o push, também tem uma correção, é posição 2. Gente. 3600, Dael. Tiago 9995, contato radar, saída da Elso, voo 360. Voo 360, Nadael, voo 9995. Recife, parte 50, fica aqui da cola. Tá, não, parte da aérea, tá, da cola da aérea, tá. Gente, mantemos, porque aguarda pra cola. Continuar aqui na Federal? Federal pode continuar então? Pode prosseguir, atento ao sinalizador, eu não tenho nenhum posicionamento quanto, eu sei que é o pátio 3, mas o parqueamento da posição não sei. Aí fica atento ao sinalizador que ele vai parquear o chão. Tá bom, estou de olho, obrigado, senhorita. Nada. O parceiro 224, solos 45, nível direito, 219, solo. Direito 219, 2284. Tchau, Simim. Opa, abração, ok? Isso. Bom voo, meu caro. Solo Salvador, boa noite, 2284, liberou. 224, boa noite, prossegue via Alfa, quilo, pátio 3, a posição é 5 Lima no pátio 3. Alfa, quilo, 5 Lima no pátio 3, 223. Puxa, 6258, a posição é 2 Romeu no pátio 3. Fala, 1908. Prossiga. Senhora, o balizador está chamando a gente, uma posição bem esquisita aqui, está marcada como 3 Lima no solo, mas já tem uma aeronave da zona 3, seria entre duas aeronaves, é bem restrita aqui a posição, seria isso mesmo? Prossiga, O parqueamento é com relação ao fiscal do pátio 3 da Infraero. Eu não tenho o posicionamento do senhor aqui, a única informação que eu tenho é que é o pátio 3. Entendi, mas é normal ficar encavalados as aeronaves assim mesmo, ficar uma em cima da outra. É normal isso aqui então, acontece isso aqui em Salvador. Acontece, desde a posição 2, ela é subdividida em Romeu e Lima, dependendo do tamanho da aeronave. Entendi, é porque na verdade tem uma no centro e a gente vai ficar na esquerda, entendeu? É bem estranho, mas é isso mesmo, ele tá chamando, a gente vai encavalar as aeronaves aqui, mas tudo bem. Aos 48, direito 211, só, o 219, só. Afirmativo, Oceana 6212, 1219. Salvador, Oceana 6212. Oceana 6212, prossegue via Alfa, chamando de Juliette. Via Alfa, chama a próxima Juliette, 6212. Salvador, Gol 0098 para pushback acionamento, posição 2. 0098, portão 2, reporte para o táxi. Reportar para o o transponder, estamos em coordenação com o Centro Recife, só um instante a coordenação para autorização de tráfego. Estamos com o Recife na linha, aguarde instruções. 5-0. Mare, desce ao 050, pode considerar a velocidade de Mare? Faz o critério 4062. Certo. INS visual está 98. 4-2, IDLF, chama de torre 18-5. 18-5, até mais tarde. Próxima Juliette, ou 6212. 6212, esquerda Juliette, portão 5 autorizado. Juliette, portão 5, ou será 6212. Tapa, Alfa, Sierra Vita, na escuta 4. Tapa, Alfa, Sierra Vita, autorizado, Salvador Recife, nível de voo 330, via Upper, Zulu 17, decolando pista 17, após a decolagem, a curva pela esquerda, o perfil de subida é Puca, Jamo, Transão, Caju, controle Salvador, frequência 120, décima 8, acima a transponder 5104. Centro Recife em 1-2-5-1-0-3-3-9-5. 2-5-1-0-3-3-9-5, confirme? 1-2-5-1-0, alternado 1-3-3-9-5. 2-5-1-0-3-3-9-5, 9-9-9. Controle o Rio 5972, cruzando 3.000, na sua escuta. 972, contato radar, saída da El. Rael subindo para o 4-0, Rio 5972. 9-4-2. Gente, para acionamento táxi decolagem, chame tu agora em 1-1-8-9-5. Ajude o time do 0-1-7, tem uma boa viagem. Então, a torre da presente, chame em 1-1-8. Décimo 95, 118.95, ajuste de altímetro no 0 ou no 7. Solo Gol 098 para o táxi com 136 a bordo, 2 horas e 59 de autonomia, alterna Maceió. 136 Bahia 259, Maceió, táxi autorizado via Índia, ponto de espera, pista no zero, via Alfa, mantenha a posição, chame Torre 1 no 8, décimo 95, ajuste ao dito no 0, no 7, pois é, gol no 098. Gol no 098, entende Alfa, no ponto de espera, Torre 295, obrigado, boa noite, senhor. Salvador, muito boa noite, esse é o TAP 291, participando 200 para 160, para Bravo. Boa noite, TAP 291, para de Alagoinha, chegada a Bonf, desça para o nível 050. 050, chegada a Bonf. Salvador Guardião, boa noite, gol 1098, não poderia esperar dar no 0, pronto, na sua escuta. 098, sim, quanto é a posição? Mantém, visual agora na ponta final. Ali, eu sei. Canal 482, sala 55, direito 1219, sala. Não, obrigado. Salvador, Sideral 9975. Direito 9975, Salvador, Guarulhos, formação Bravo, ajuste no 07, aguarde um minuto a cópia. O Bravo está sendo atualizada, só por questão de horário, não houve nenhuma modificação. Modificação significativa. Positivo, só me adianta a subida, é Varão Lenda Monte, mano. É livre da colagem, gol 1098. Foi salvo até conforme o auto do plano, só um instante agora. Tá bom. Autorizado o táxi, chama para ingresso no centro. Mil, mil, 17, 40062, portaria. Mil, 5972, chama agora centro, Recife, em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 125, 13395, muito obrigado, até a volta, hein? O 9975 na escuta para a Copa, autorização? Pode mandar. Mandando então, Salvador, Guarulhos, nível autorizado 340, rota via Pesuru 10, após Taubaté. Decolagem pista 10. Mantenha a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, após curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direta, posição Motiva. Controle frequência 120, décima 8, transfone 5112, Sideral 9975. Nível 340, pela APA Zulu 20, pela APA Zulu 10, Taubaté, rota do plano. Vamos decolar da pista 10, manter a reta até 2000, Dael Leda, direto Mótima. 5112 e 1208 5112 1208, remota 5 Romeu, parte 3, sobre ponto de recomendo federal. Certo. Serra Vitor, autorizado decolar a pista 171-40 graus, onde vai? Tan 3776, formação Bravo. Tá no portal 08, autorização 340 Manaus. Salvador, copiou o voo 1098? Certo, tá autorizado, tá livre. Obrigado. Bravo, 08, autorização 340 Manaus. Eduardo Gomes. Já temos aprovado 340, a formação Charlie, não houve nenhuma mudança significativa. O time 2017 é Guadicópio, portão 8. Lada qual seria a saída prevista? Nono, Cogbo e Nitsa. Ei, Salvador, boa noite, papapá, Alfa, Charlie, Vitor. É, a segunda posição é Cogbo. Código. Controle 4062, supervisor Campo Vista. Controle Salvador, para confirmar, tá boca com já uma transição Aracaju, tá recebendo, tá cortado. Pode chamar a torre 4062. É torre 18, decimal 95. 18895. Controle ao Serra Vitor. Siga ao Serra Vitor. Recebeu sua mensagem entrecortada, está livre a subida até o 370? Correto, está livre a sessão, está contato radar, chegou 330 na saída PUC. Alto Serra Vitor. Está o 330, Serra Vitor. Leva isso. Alô, a polícia está vindo aqui alguma varona da casa? Pesado 389, isso para 2000 pés, último de 0. Para 2000, sou de dono da 329. Próximo 098 no centro de Recife, as frequências 2085, alternativa 25245. 2085245. Controle Salvador, boa noite, voo 1072. Você é Vitor, vou direto ao Rondon Fox 08. Manda Rondon Fox 08, Charlie. Voo 1172, a sinistração desse mantenedor de voo 050, 3 horas chegada, Mário. Ok, identificou 050 na Mário, voo 1172. Tá bom, meu filho, né? Boa noite, Salvador. Então, X-Ray, Juliette Serra, sem identificação. Autorizado a chegar na Mari, chama no ponto de alvo. Tá no ponto de alvo, chega na Mari. Que se mantenha o 050, X-Ray, Juliette Serra. 050, Solo 05, direito 219, Solo. 219, grato, boa noite, azul 4062. Alfa Zé Vitor, chama o centro Recife em 2085, alternativa 2545. 2085, 2545. 4062, boa noite, Cozorivan, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 7, portão previsto seu 01, no pátio 1. Compreendeu, prossegue pela Alfa, poderia cotejar novamente, senhor Azul 4062? Afirmo, táxi em frente e chame antes da táxi 7. Gilete está presente à segunda esquerda. Ciente, prossegue na Alfa, vai chamar antes da Juliette o Azul 4062. Vindo para o localizador, cobre a esquerda, proa 130, chama estabilizado. 130, chamará estabilizado, 3289. Escreve para o log agora, 3289. Aqui, ó, localizador na proa 130, 3289. Escreve para o 3289. O número é 2 horas, Salvador, 68, bebê? Menos 7. Então, 161 no táxi autorizado via Pátio Índia, ponto espera no zero, chame torre, frequência 118.95, ajuste de altímetro no 07, chamou viagem, boa noite, 68. Boa noite, TAM 3776 na escuta para a cota. Afirma, pronto, cota, TAM 3776. TAM 3776 autorizado, Serra Bravo, Eco Golf, Eduardo Gomes. Nível 340, rota, via, upper, Zulu, 9, Mike, November, Serra, restante conforme o voto do plano de voo. Decolando pista 1-0, mantenha reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após a curva pela esquerda, desfile de subida Momo, Cogibo, após Nidissa. Controle 1-2-0, décima 8, próximo ano é 5-1. Zero, zero, Eduardo, vamos 340, saída Como, Cosmo, Nitsa, de Upper Zulu 9. Decola no zero, conforme o perfil da carta. O controle 1208 aciona 5111, TAM 3776 na 8. Gente, a subida é Momo, Mike Oscar, ok? Momo, tá pronto para o posicionamento, TAM 3776. Pronto, na 8, reporte para o táxi 3776. Para o táxi, TAM 3776. Boa noite, 68, autorizado ali, AMD. Alima 2-0, 8-0. 72, isso para 2 mil pés, altimetria Salvador 1-0-1-7, desconsidere a gestão vertical, ETAP, privilégio, chama o chupilhado no local de ador. Ok, descendo para 2.0017, está desconsiderado a restrição de altitude em TAP. Câmara estabilizada no localizador, voo 1172. 891, Solos 12, direito 2190. 319, TAM 3291. 28, vitória da conquista. Nível 80, já aprovado, aguarde copa, formação Charlie, ajuste no 017, aguarde copa. Aguardando copa, aceito na Charlie, 3228. Fala, muito boa noite, TAM 3891, livrou. TAM 3891, boa noite, Bozo, livrou. Táxi autorizado, Alfa Juliette, partindo portão 2. Reporte inicialmente antes do táxi Juliette. Então, vamos reportar antes do Juliette, Alfa Juliette, 22. Sr. Juliette Sierra, subdeturação para o sequenciamento e tráfego, mantenha presente proa, terá como limite o localizador. Desça e mantenha 3 mil pés, o último em Salvador no 017. Perdão, reconfirme. Está mantendo a proa, descido para 3 mil pés, o resto da transmissão. A última em Salvador no 097, o limite será o localizador. É que foi Juliette Sierra. 097, limite localização. Tá bom, meu senhor. Juliette. 6891, aproximando a Juliette. Esquerda, Juliette, portão 2, autorizado. Juliette, 502, 338, não. 898, contato radar da colagem, subiu, mantendo o nível de voo 230, cedo a pouco. 230, pouco, 898. 20. Boa Vista, 520, 106, táxi autorizado via Pátio e Índia, ponto de espera pista 10. Mantenha a posição, chame tua frequência 118, decimal 95, ajude ao time 10, 17, tanto 3776. Pátio, Índia, no ponto de espera, 11895, com um ajuste, 1017, boa noite. Passa 4.000 para 3.000, Papa Romeo, aguarde o vetor final para o localizador. Mantendo a prova, aguardando o vetor final, vai ligar mais 3.000, Papa Romeo. 2228, Salvador, Vitória, da Conquista, nível de voo autorizado 180, 180. A rota via Elefa, após Oplor, o restante conforme o rota do plano de voo. Decolando pista no zero. Mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva pela direita. Perfil de subida arbórea após Elefa. Controle 120, décima 8, transponder 5076. Autorizado 180, Elefa, Pilar, consegue comprar na rota, decola da 10. Após 2 mil, curva direita ou 3 milhas, saída árvore Elefa, 1208, controle 5076. 2228, capa, puxa, acionamento. Correto, 5076, remota 5 Lima, 43. Está pronto ou chamará com o tempo? Não, está pronto já, senhor, aguarda. Chame pronto para visitar, se não, pássaro. Chamar para o táxi. Torre Salvador, boa noite, voo 1172. 72, livre pouso, pista 10, vento de 120 graus, 109. 20 com 10, livre pouso na 10, voo 1172. Localizador, X-ray, 0, Papa Romeo 6, Juliette 0. X-Ray, Juliette 0, compatível com a Simão LF, chama a tua Salvador em 1, 8, decimal, 9, 5. Completará o X-Ray. LF, 1, 0, Papa Romeo 6, Juliette 0, tua 18, 95. Um grande abraço, boa noite. Salvador, boa noite, Papa Romeo 6, Juliette CA. Localizador X-Ray, está 1-0. Rebaixar, checar. Sou Lula 72 de pouso, Ventura 2-0, Graus 109. Leve de pouso, 1-1-72. Recebeu, Papa Romeo 6, Juliette CA. X-Ray, Juliette CA, continua a aproximação, vai pousar no 7-1-0. 1-0. Final da 0, vai transição de pouso. Sabe. 5, puxa, pede acionar. Espera, o APR da passeando puxou a sua esquerda. Assim que o tráfego liberar a cauda será autorizado, só um instante. Caso necessite aí acionamento da posição para condicionamento, autorizado, aguardando para o puxo. Ok, a gente espera passar o ATR, ele já está alinhado aí na... Ou não iniciou ainda? para o táxi passarelo 2228, está com 40 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Salvador. 40, 5 horas, capital soteropolitana no alternado. Táxi em frente, segunda direita, via Índia, no ponto de espera, pista no zero, mantenha a posição e chame turno, frequência 120, correção, frequência 118, décimo 95, ajuste de altímetro no 097, está bom viagem, passarelo 2228. Segue em frente, via Índia, ponto de espera 1895, passarelo 2228. Federal 9975, coordena a equipe de solo, 5ATR, passarelo liberar a cauda, inicia o push deck, chama o taxi. Positivo. Boa noite, gol 1172, está livrando a pista. Autorizado via Alfa, reporte antes da taxiway de Juliette. Gol 1172, boa noite. Alfa antes da Juliette, gol 1172. Teste do Belo, Papa Romeo, que seja Juliette. Sentimento autorizado, né, Matheus? Ali, Matheus, 1-0, 3. 3771. Via Juliette, Pátio 1, Portão 9, autorizado. Ciente, via Juliette, Pátio 1, Portão número 9, igual 1172. Nós estamos com 3 a bordo, 4:40 de autonomia, altera o galhão. Ciente, galhão 4:40, Portão 02. Olá, solo, Papa Romeu X6, Juliette. Papa Romeu, X6 Juliette Serra, táxi. Qual o estacionamento? Saber informar, Juliette Serra? Pátio 5 PTA, táxi autorizado, perto táxi Juliette, aguardando ingresso no pátio principal. Dado Sideral 9975, táxi autorizado em frente, 37 da Boa cruzando no momento. Tá presente, segundo direito via Índia. O ponto de espera, manter a posição, chamitou em 1-1-8-9-5, confirme só o POB, por gentileza. 4:40. O POB, de Souza Bota. 3. 03. Copiado, ajuste ao time 17, boa viagem, federal. Boa noite, Sansaril 2228, porta de espera pronta. Sansaril 2228, autorizado Lima, Sete mil, decolagem 2000, controle do 0218. 0218, Torre Sideral 9975, estamos prontos. 3776, contrato radar decolagem, mantenha 340, Sela Mão 1. Passaria 2228, livre decolar, 130 graus, 8 lanches. Autorizada a decolar, 2228, agora 274208. 208, obrigado, boa noite. Sideral 9975, autorizado Lema, mantém 1-0. Aliás, mantém. 2228, contato radar decolagem, submantém 180, saída Arbor. 80 Arbor, passarei 2268. Papa Romeu X-Ray Juliet Sierra até o pátio 5, EPTA autorizado. Código. Código está 3776. Cruzamento atualizado, estacionar a frequência livre, tem uma noite, já tinha. É 3776, chama centro Recife, 2085, alternativa 2545. 2228, supra critério, para o 1180. Sobe 180, passarei 2228. Possibilidade de coordenar direto Vitória da Conquista, senhor? Vai. O sinal está pronto?